Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica e hoje vamos ler segundo livro de Crônicas, capítulo 27. Segundo Crônicas 27. Esse capítulo tem um paralelo com o livro de Segunda Reis, capítulo 15. 32 a 38. É um capítulo muito pequeno, mas significativo para a nossa vida espiritual. Antes disso, nós vamos ler um texto que o pastor Paulo nos mandou, e eu quero dizer a você que nós vamos enfocar com relação ao templo. É a nossa vida, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos ler, então, a escolha que molda o coração, A.C. Barro. Diz assim, em Mateus 27, 11 a 26, Pilatos se vê diante de um dilema. Um homem inocente, acusado por inveja, e uma multidão clamando por sangue. Ao perguntar que farei então de Jesus, chamado Cristo, ele não apenas revela sua indecisão, mas lança uma questão que ecoa até hoje. Pilatos tinha poder político, mas não coragem espiritual. Preferiu lavar as mãos, tentando escapar da responsabilidade de decidir. A multidão, manipulada pelos líderes, escolhe Barrabás, símbolo de violência, em vez de Jesus, o príncipe da paz. Esse contraste expõe a tendência humana de preferir o errado ao invés do certo. E isso nos leva a uma reflexão importante, irmãos. Soluções imediatas e convenientes, ainda que justas, injustas, não agradam a Deus. Mas a decisão de Pilatos e da multidão não é apenas histórica, ela é atual. Todos os dias, diante das pressões, somos convidados a responder o que faremos com Jesus. Ignorá-lo é escolher Barrabás. Adiá-lo é lavar as mãos. Segui-lo é tomar a cruz. Uma oração. Cristo, dá-me coragem para te escolher cada dia, mesmo sob pressão. Que eu nunca troque tua paz por conveniências passageiras. Amém. Louvado seja Deus por esse texto, muito inspirado, que nós meditemos e escolhamos Jesus ao invés de Barrabás. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 27. Diz assim o versículo 1 em diante, são só 9 versículos. Tinha Jotão a idade de 25 anos quando deu início ao seu reinado e governou durante 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Yeshuah Bat Tzadok, ou Jerusa, filho de Zadok. Praticou o que era justo e sensato diante dos olhos de Yahvé, o Senhor, seguindo a mesma atitude que houve em Uzias, seu pai. Mas, ao contrário deste, não adentrou ao templo do Eterno. O povo, entretanto, prosseguiu em suas ações e obras do mal. Ele edificou a porta superior da casa de Yahvé, providenciou amplos reparos na muralha na colina de Ofel. Também construiu várias cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os amonitas pagaram-lhe o imposto de 3,5 toneladas de prata, cerca de 10 mil barris de trigo, mais 10 mil barris de cevada durante 3 anos seguidos. Assim, o rei Jotão foi se tornando mais poderoso e respeitado, porquanto dirigia os seus passos segundo o caminho e a vontade de Yahvé, o Senhor seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está registrado no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando assumiu o trono e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou o rei Jotão com seus antepassados e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Louvado seja Deus por esse capítulo. E vamos considerar o seguinte, irmãos. Jotão, cujo nome hebraico significa Yahvé é perfeito. Repito, o nome dele significa o Senhor é perfeito, Yahvé é perfeito. Começou a reinar com 25 anos de idade e serviu por rei por 16 anos. A data, 750 a.C. a 735 a.C., incluindo-se uma corregência com Uzias, 750 a 740 a.C. Seu governo coincidiu parcialmente com aquele do seu sucessor, Acaz, desde 735 até 732 a.C. O cronista elogia. Sua mãe se chamava Jerusa, isto é, recebida por herança. O cronista elogia Jotão por não ter adentrado ao templo e cometido o erro de Uzias. E assim temos algumas indicações sobre o procedimento de um líder obediente ao Senhor. Agora nós vamos fazer o destaque. Quais são as indicações do procedimento de um líder obediente ao Senhor? Em primeiro lugar, ele fez o que era justo perante Yahvé. Irmãos, em primeiro lugar, nós temos que fazer aquilo que é justo perante o Senhor. Em segundo lugar, ele edificou a casa de Yahvé. Fortaleceu a terra de Yahvé. Então, o item 2, edificou a casa do Senhor. Você é chamado a edificar a casa do Senhor, ser no o templo do Espírito Santo. Edifique uma vida cheia do Espírito Santo e você estará edificando a casa do Senhor em sua vida, porque você é chamado para ser templo de habitação do Espírito. Em terceiro lugar, ele fortaleceu a terra de Yahvé. E fortalecer a terra significa a gente aprende no Novo Testamento, fortalecer a terra é fortalecer o coração. Então, fortaleça a terra de Yahvé, fortaleça o seu coração, para que seu coração seja como uma terra frutífera, um coração cujo sentimento, cuja direção, cujo pensamento, todo o seu ser está dirigido para ser um coração segundo a vontade do Senhor. Lembre, então, terra significa coração. Lembre da parábola, mais uma vez, a parábola do semeador, mas você pode ver nos evangelhos uma série de vezes onde aparece isso. Então, fortaleça no seu coração, fortaleça o seu coração como a terra do Senhor. Em quarto lugar, ele dirigiu seus passos segundo a vontade do Senhor. Aqui é importantíssimo. Dirija os seus passos segundo a vontade do Senhor. Ele dirigiu os seus passos segundo a vontade de Yahvé. Nós temos que dirigir os nossos passos segundo a vontade do Senhor. Em quinto lugar, em função dessa disposição de alma, o Senhor concedeu a Jotão grandes vitórias. Então, em quinto lugar, se você tiver essa disposição de alma, o Senhor vai te conceder a vitória. Sempre você vai experimentar a vitória. Você pode sofrer com batalhas, você pode ser alvejado pelo inimigo com flechas, com dardos inflamados do maligno, mas o Senhor vai livrar a tua vida e vai abençoá-lo em função dessa disposição de alma. E o Senhor concede o quê? Primeiro, ele concedeu a Jotão sabedoria em seus empreendimentos, como ele fez com Salomão, não na mesma proporção, porque ele disse que não haveria ninguém tão sábio como Salomão, mas o Senhor vai conceder a você sabedoria em seus empreendimentos. Isso é importantíssimo. Nós temos que tomar decisões na vida em várias direções, em vários setores da vida, em vários conflitos, e nós precisamos ter sabedoria para caminhar e para atuar nos empreendimentos que estamos envolvidos. Em segundo lugar, o Senhor vai lhe dar sucesso em suas batalhas. Irmãos, nós temos uma dezena de conflitos na vida. Aliás, não é uma dezena, são dezenas, centenas de conflitos na vida. E o Senhor vai te dar sucesso nas batalhas. Ele vai te dar sucesso diante dos conflitos concretos da vida. Em terceiro lugar, o Senhor vai lhe dar poder e prosperidade. Aproprie-se disso. O Senhor está pronto para lhe conceder poder, autoridade e prosperidade. Ele vai abençoar a sua vida em todas as áreas, com poder e com vitória, com prosperidade. Prosperidade aqui é paz, é amor, é unção. E também o Senhor te dá prosperidade no sentido material, na vida concreta. Ele vai te dar poder e vai te dar vitória na vida concreta. Esse é o terceiro destaque. Em quarto lugar, ele vai te dar um sepultamento digno e uma memória lembrada para sempre com honra. Guarde isso. O Senhor está pronto, No momento em que você for chamado por ele, que você for para os braços dele, o Senhor vai lhe dar um sepultamento digno e uma memória lembrada para sempre com honra. Louvado seja Deus por essas palavras. Se você quiser voltar, como o texto é pequeno, observar esses itens, essas características de Jotão e essa bênção da parte de Deus, que vai lhe concedendo uma série de aspectos para vencer os conflitos da vida. Então, volte e ouça, mas aproprie-se do poder que o Senhor está pronto a liberar a sua vida. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e o poder, a autoridade e a prosperidade do Espírito Santo de Deus, sejam conosco, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e para sempre. Amém. Irmãos, aí está vazio, porque o meu celular travou depois da bênção e eu não consigo fechá-lo. Mas que Deus te abençoe, continue abençoando. Aqui é difícil mesmo. Nós temos uma série de dificuldades, muitas vezes cai a graça. Vamos ver se a minha esposa consegue. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos.